quando vejo o sol nascer. Eu te adoro no suave entardecer. Eu te adoro mesmo quando choro. Nada me impede que eu te adore. Eu te adoro quando fria a chuva cai. Eu te adoro, seu irmão, a glória vai. Eu te adoro e sempre te adorarei. És o porquê dos dias meus, nisso tudo eu te adoro, meu Deus. Eu te adoro, pois minha alma tem paixão. Eu te adoro e mesmo quando sofro, no imenso mar tu és meu socorro. Eu te adoro mesmo estando em chão cruel. Mãos erguidas para o céu, eu te adoro e sempre te adorarei. És o porquê dos dias meus, nisso tudo eu te adoro, meu Deus.